Salvador, o gol 1994, está no gate 6, para o puxa, estacionamento. Provado, chame táxi. Confira? Autorizado, chame táxi. Ok, autorizado, chame o táxi, o gol 1994. Para o táxi, gol no 606, está com o 9 a bordo, 450, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi via Índia, alça no ponto de pronto, ponto de espera, 1.012 ajustes. Para no ponto de espera no 606. Além da cola da Major, eu sou 30 com 10. Cola do mesmo, era mesmo. Meia, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-2, está autorizado LS, reporte estabilizado. Desça para 2.0-1-2, reporte estabilizado, LS, meta 4 metros. Meia decolada agora aos 47, controle 19.8, transfere, bom voo. 19.8, voo no 606. Salvador, voo 1994 para o táxi, 151 a bordo, 2:51 de autonomia alterna, Salvador. Bilhete alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1012. Opa, no nível 390, saída pública, vigilante. 390 no 606. Pronto, 1.012 no ajuste. Vou botar pronto, 1.012 no ajuste, 1.994. Salvador, um voo no 896 para puxa de estacionamento, está na 3. Puxa, Sintax. Linha decola, 130 com 8. A linha decola, pista no zero, gol 994. Boa noite, Portugal 0, 24. Confirma level to Lisbon, 39. Just a moment to come, Portugal 024. Nove nove quatro, decolado 53, controle 198, bom voo. 198, bom dia, o gol 994, boa noite. Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife 45, 2685, gol no 606, bom. No localizador, 6746. 6746, torre 118, decimal 62, boa noite. 118, decimal 62, boa noite, 6746. Natal, Upper November 873 in fall, then follow your flight plan route, take off on 810, left turn, then your departure is Fuka departure, then Zipa transition, SCOC code 5164, control departure 119 decimal 8. Upper Zulu 10, 12, Upper November 873. Romeo Control, then flight plan approved 5701-07. Proof of departure, departure transmission 45164, flight 321 on any moment, 0024. Activate level climbing to push and start up. Also pressure climbing, 0-1, 0-4. Salvador, boa noite, objeto 6746, estabilizado, baixar travado. Autorizado na 1-0, 120 com 7 web. Oi, Salvador, gol. Autorizado na 1-0, web 6746. Salvador, gol, 1-8-9-6, está com 1-3-0 POB, 2-3-0 autonomia, alternando Fortaleza para o site. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1012. Índia Alfa, 1012, gol, 1-8-9. Uno 8-9-6, próximo posto de queda da 1-0 pronto. Ali mantém? Ali mantém. Começa lá 5-8 agora. Táxi seu direito na escuta, perseguindo Alfa, Índia, portão 02. Livra direita, táxi seu escuta, Alfa, Índia, posição 02, 67, 46. Aracaju, o número já vai aprovar, só um minuto, prepara a PUCA. Piloto 96, pista livre, 120 com autorizado da colagem. Autorizado da colagem para o gol, 1-8-9-6 na 1-0. Centro, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, alternando 2685, gol no 994. Uma boa noite. Boa noite. Over, whatever. Alzheimer 24, ready to push and start. Sim, push and start, get love and come taxi. Aracaju 90 aprovado, na colando 10, curva esquerda, perfil da Tucajamo, após direto Aracaju, 5172 transponder, controle opera em 1-9-8. 896, sua 370 está sob vigilância. 370, vigilância. Botão 10, me confronto para o push acionar. escuta. Como adianta pra mim, você tá falando? 7 com som de Aracaju. Só um minuto. Azul 4432, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado, LS. Uno 896, chame o centro, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 125, 45, 2085, flagou 1896. Obrigado. Taxi Juliet in Alpha, report ready, road point, QNH 1012. Clear taxi by Juliet in Alpha, report full ready on holding point, runway 10024. Preciso do zero, tá escutando? O Aracaju formou 100 mil de visibilidade, 1500 teto e chuva moderada. Salvador, Aeroportal 024. Could you confirm taxiway Alpha is not closed between India and Juliet? No problem. Taxiway. Continue taxiway. Yeah, go to taxiway Juliet and Alpha to the hotel. No problem. The taxiway between India and Juliet. Copy, it will take Juliet and Alpha, Aeroportal 024. Salvador, airplane 024, for ready for departure. Clear, NAP take off runway 10, wind 110 degrees, with 8 knots, Portugal 024. Clear, NAP take off runway 10, airplane 024. Autorizado, 3520, chama o táxi. Bono 643, boa noite, identifique, desça na chegada Bonfi para 2000 pés. Ajuste 10 no 2, reporte estabilizado LF. Portugal 024, Airborne 12, call control departure, frequency 119, decimal 8, good day. 119, right, Portugal 024, good day, boy. Salvador, muito boa noite, Portugal 024, Airborne runway 10.